Búfalo do Marajó e a Carroça da Saudade. Depois dele, o mundo da recordação está completo. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não. Rapaz, cadê o garçom pra trazer a minha cerveja aqui, hein? Traz mais uma cerveja e dois copos pra mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Estamos aqui no paraíso das pedras. Hoje a luxuosa Carroça da Saudade fazendo a festa. E a galera chegando, chegando pra curtir. A noite já vai, o dia já vem. Abraçando aí meu parceiro Vinícius Saudade. Um abraço pra você, ele, Orelha. Tá por aqui só na mão. Alô, menino! Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor. Atenção, garçom, traz cerveja aqui pro Marcondes e o Justiceiro. É. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. E amigo Zequinha da GDA, Zequinha também com a gente. Um abraço aqui do Homem do Alô. Vai! Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito. Ego Zuru tá dançando. Que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você. Grandalhão Daniel na área. Eu às vezes esqueço até de mim. De Souza, já que é ao lado da primeiríssima dama. Um abraço, viu, garoto? Por você, faço tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo pra te ver feliz. Carroça da Saudade. Já tem CD do Elton Brasil na mão do maluquinho. Quando eu estou sem graça e maluquinho, cadê a filha do Toninho, meu irmão? Porque você está distante, mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo pra te ver feliz. Com você, faço tudo. E a saudade é assim, ó. Carroça da Saudade do Búfalo do Marajó. E aí, meu bem? Meu bem, deixa eu te beijar. DJ! Tom! Mais uma vez. DJ Tom Máximo. Johnny, ele ali, e seu aqui também com a gente, Juninho Show, saudado Bruno, isso aqui também é o Renan Cílio de Divulgações, e a sua esposa Ariana, na área. Tesouro de Sorriso Mecânico! Gostei, gostou. Gostei. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque... Alô! Te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque... Te quero demais. Abraçar aí o grande Bic. Aqui com a gente, ele, a motoqueira, sua motoqueira. Um abraço. Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado. E a segunda-feira da ressaca, e o som do Brasilândia aqui. Oba! Aqui com a gente, um abraço. Muita coisa a gente até pode esquecer, mas se valer não custa nada dizer. Sinta a pressão do animal mais poderoso. Sentimentos alheios, se não for pra lembrar, você pode falar de sem medo. Grande Átila, promulta isso aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Átila? Isso aqui na Luxuosa. A Carroça da Saudade. Alô, era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Carroça da Saudade. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer. A música é da orelha. Se valeu, não custa nada dizer. É verdade, na orelha. Só não vale brincar com sentimentos alheios. De novo, vai. Aí. Agora vai. Meu maestro, o cara tá pedindo pra ele abrir esse coração. Então, abra, filha. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. E não vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Não me deixe escapar, eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. A Carroça da Saudade. A mais fantástica e monumental tecnologia de saudade de todos os tempos. Só pra recordar! Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lhe dar. Se disser que não, essa linda emoção, que é a emoção de amar. Não me deixe escapar, eu sou uma chance. Abraça aí, a Gosma, Gosma, Sorim, lá de Orense aqui com a gente. Você nunca me viu, eu tenho pra... Atenção, Luciano, comparece aqui, na carroça. Paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Não me deixe escapar. Eu sei que você tem saudade. Quem é que não tem? DJ Tom. Os pais domingo de tarde na casa de alguém. Meu amigo Léo e sua esposa Adriana. Aí na estese. A tremer da seu ser... parceiro Josué tá na área. As mãos descobrindo segredos. Desejo bem vão. DJ Tom. Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Um velho carro amarelo que foi do seu pai. No banco traseiro nós dois, com medo de tudo depois. E tudo era tão inocente como nunca mais foi. Meu amigo Luan, curtindo aí, canária! A minha saudade com você, estou dançando no domingo à tarde. Romântico, meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. Bom se outra vez manchasse meu balão de batom. Vamos a ninguém usa mais. O tempo não volta jamais. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. E aí? Na minha saudade, com você estou dançando. Num domingo à tarde, um yeah, yeah, yeah, romance. Um, dois, três. Meu rosto colado no DJ Tom Máximo. Apertado no. Olha o vampiro de Santo Isabel, tá na área. Olha o vampiro. Do amor sem adeus. Hoje ele quer sangue. Meu rosto colado. Passa dia 27, mano. Seu corpo apertado no meu. Direto dos campos Marajoara para o A Luxuosa Carroça da Saudade chegou. Surpresa agradável, eu aqui de frente com você. Nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. Dom, dom, dom, dom, máximo. Se entrosasse pra dançar, e no meio da dança, você deixasse eu lhe beijar. Aí foi assim que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. Que surpresa agradável, eu aqui de frente com você. Nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? E no meio da dança, você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. Minha canção. Hoje eu vou tocar nas duas aqui, ouviu? Maestro, meu bem. É, mano. A qualquer dia. De Carlos da Glorinha. E a comissão aí da cabanagem, um abraço. Seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sente vontade de chorar. Peça ao DJ pra repetir. Fecha os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Atenção, gerente Luciano. Dá um chega aqui atrás da carroça. Rapaz, cadê o Luciano, hein? Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Abraço aí a Julie e a Carol. Alô, Júlio Carol! O tesão. Elas estão ali no estado, meu. Uma trança até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. E a potência de Santo Isabel. Vem, meu amor, me compra. Acho que essa potência aí também é fraca, né? Por favor, me diz, eu te chamei em vão. Grandalhão Daniel, ao lado do seu assessor, o homem que faz a limpeza lá. É ele, o vampiro. Cabeção e a Josi Mandas, lá de Benevides, tá aqui com a gente. Por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Numa trança até se jura amor. Ligue o volume do amor. Lei de modas. Eu sou seu cantor. Puta que vou te contar. Vem, meu amor, me completar. Mandar o Marcelo preparar um burro aqui no telão. Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. Ah, tá, desculpa, então. começar de novo. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque você não vive sem... A bicha aí é Taidá, lá de Castanhal. E hoje veio conhecer a carroça. O Taidá, parabéns! Música do Johnny, né? Aí, Johnny! Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. DJ! Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. DJ! Não dá pra viver. E a saudade é aqui no Paraíso das Pedras. Do gato. Tem mulher que chama homem de um gatinho, né? Mas tu sabe por quê? É porque ela chama o cara de gato. Porque ele só presta o olho. Estamos lá no Caribe Show. Tom Máximo vai tocar aqui até umas 7 e pouco. Depois eu passo ali pro Brasilândia, DJ Tubarão, DJ Joãozinho Maisena. Aí eles levam até 6 da manhã, viu, gente? E aí, Maisena? Qual é a parada? Carente de amor. Olha o gato. É como eu estou. Deixa pra sair. Vem a mim fazer bilu-bilu, por favor. Quebra esse. Meu parceiro Ronaldão. Aristocrata. Grande Ronaldão tá na área. Bora, Ronaldão. Ele falou pra mim que ele vinha hoje. Ia depois lá no Caribe. Então pronto. Palavra de preto. Palavra de preto, né? Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, Carroça da Saudade. Alô, Juninho! Alô, Juninho! Alô, DJ Tô! Aqui quem fala é o seu amigo DJ Juninho Locutor! Fala aí, Juninho, qual é a parada? Tô gostando de ver, botando uma galera pra dançar! A galera dança assim no show da Luxuosa! Vamos nessa, DJ Tô! Melhor repertório. E o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo. Rock sem freio! Um abraço aí, ó! Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Máximo. Na tudo concreto. O que se puder fazer. O mestre chegou. Aproveitar os momentos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Aí, DJ Tô! DJ Tom Máximo. Há momentos no tempo em que paro. Um abraço aí, meu grande Charlie Grão aí da equipe Simulação. Estamos aqui com a gente, obrigado. Com você. Alô, BA. E o amor é um abraço pra você. Todos jogam a vida. Concreto, o que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos, torna tudo concreto, o que se puder fazer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. Ei, o maior show audiovisual da saudade está diante de você. O maior búfalo do Marajó. A carroça da saudade. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Un jour, moi quand j'étais assis, la place avec toi, DJ Tom, Kaité Capella, le cachéado, dis-moi, c'est poisson et cavane, y'a l'orelha, un jour, moi quand j'étais assis, Big B, Big B não, já foi, agora é ultra mirido, né? É, me mandei, é verdade, Capella, dis-moi. De poisson e cavana. Vinícius! Cadê o Romário, hein? Veja o Mário! Ah, é? O que de moi comer poisson ao lá? Hablei com net comer poisson ao lá? O que de moi comer poisson ao lá? Avlé connaître comme les poissons aula. Ok, dis-moi comme les poissons aula. voulez connaître comme mes poissons Aula. Ok, dis-moi comme mes poissons Aula. Ok, dis-moi comme mes poissons Aula. Gente, daqui a pouquinho, a Luxuosa, estamos lá pelo Caribe Show, a festa vai até 5 da manhã, viu? Aí amanhã, véspera do Círio, estamos lá no Pará Clube. Domingo é lá do Caixota, segunda-feira é na Via Show. Fala, Zuru, amigo, careca do carroça é festa. E aí, careca? Correios. E ali, a volta do casal. É. Já sabe, né? Vai rolar um casório e tal. Renatinho não chega aqui. Alô, Renatinho, babá não chega. Calma, Dorival. Aí, já chega com tudo aí, né? DJ Tom. A melhor parte dessa lambada é a parte onde ele vai gritar. Lá vai ele. Ele vai gritar. Vai gritar, ele vai gritar. Alô! Vem, vem. Então grita, grita aí. Através. Aí, DJ Tom! DJ Tom, conhecido no Pará. Vaqueiro Tom. DJ Tom, conhecido no Pará e reconhecido como o melhor DJ de todos os tempos. Foi curtindo a carroça da saudade, do Búfalo do Marajó, com os DJs Tom, Franjinha e Josias e o maestro Tony. Espetáculo máximo! DJ Tom! Como é que é? Você não deu valor no amor que eu ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. DJ Tom. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Vamos lá, Maripuba! Não vale a pena ter você. Mas vou encontrar. Um abraço, meu amigo. Vem do gado, já que é o lado da primeiríssima. Um abraço, viu, rei? Aí você vai saber que perdeu o amor. Toca DJ Tom, toca DJ Tom. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. DJ Tom. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. E aí, Átila? Passo sem gesto de rede. Penso que vão te perder. Na época, tu ganhou muito dinheiro nessa época. Tá gastando hoje. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você. Penso que vão te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Todo fim de semana eu gosto muito de sair. Descolo uma gatinha pra ficar e me divertir. Vou lá no Palmeiraço, vou no Sítios Bar. Vou lá na Pororoca ou no Xodó. Aonde rola o brega eu vou lá. O brega é um ritmo gostoso e sensual. E aí? Que aos poucos vai virando uma mania nacional. O onde é que vai ter brega, bichosa? Vai ter brega na Hebe e no Gugu. Vai ter brega na Xuxa e no Faustão. Vai ter também Jorginho Tropical. E aí, Bé? Danço brega sem parar. Deixo subir a adrenalina, escorrer suor pelo meu corpo. No brega eu fico louco. Danço brega sem querer parar. Danço brega sem parar. Deixo subir a adrenalina, escorrer o suor pelo meu corpo. No brega eu fico louco. Danço brega sem querer parar. Dia 4 de novembro tá chegando a grande festa, o Bingão do Silvano, e de um lado tem Super Pop e do outro tem a nossa carroça da saudade. Alô? Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Oi? Não me deixa nem sentar. Aniversário do Henrique MSP. Amanhã, né? Amanhã. É, minha gente, já tá vencida, hein? Fico a esperar. Ela encanta com seu jeito de dançar. Olha o barco de tá até fumando, meu Deus. Quando ela roda, parece que vai voar. É, Marco. É a rainha dessa festa. Ela é demais. Joãozinho! É você no comando do volante aí, é? Aí, velha guarda! O papai! Relembrar velhos tempos, né? Hein, velha guarda? Pois é! Agito no pompilho, partiu. artistas no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Não rola papo, é claro que elas vão. Vinícius, saudade, tá na área. Pororoca. Bora, Vinícius! O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Dale, Tom! Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, sonho, rubi a tocar. Atila! Isso aqui passeando de luxo na luxuosa. E aí, Atila, esse tempo ele dava muito valor. Na época, Tupinambá, pop, sonho, é considerado, meu irmão. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no Africambá. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no Oleolá. As meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa. Olha o meu amigo Mário! Alô, Mário! Saudade de você aqui na Luxuosa. Só aqui ao lado, o meu parceiro Vinícius. Saudade. Alô, Mário. Vem embora, Mário. Tu tá dormindo muito. Tupinambá, pop, sonho, rubi a tocar. Na madrugada. Amigo Louro Pop, toda a equipe lá do Moriri. Um abraço. Toca. Tupinambá, pop, som, rubi a tocar. E sábado à noite aí da pressão aí no Maranguicinha, Carreta Pancadão Prime e o Play Soul. Cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Já já tem muita saudade aí com Brasilândia. Já já. Eu acho que ela está afim. Segura. Aqui. Quando lhe fala de amor, parece que ela vai se amarrar. Tom, tom, tom. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Grande abração carinhoso do seu amigo Barriari Ramon. Ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas aqui lambada. DJ Tom Máximo e D. Aqui indo pra lixo, viu? Os vaqueiros de. Venha pra cá, deixa de bobagem. Família Rock Sem Freio e o Clássico aí de Marituba. Um abraço! Égua, PA, pelo amor de Deus, tu quer brigar, minha? Bora, careca! Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos. Daqui o careca já vai abrir o Caribe. Uma canta, meus sentimentos nessa história de quem amo. Ainda vou dar uma passada lá no Cidade Folia. Pena que sempre eu te amei. Ei, cabeção! Olá, bora! Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver. Olha, já tem CD aí do maestro. Só você pegar aí, viu? É com a mesa do menino. Os caras estão até dançando, meu irmão. Solitrão, é? Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Aí, Marcude, na época! Cajo molhado. Era mais magro. É, agora tá gordo. Só tamanho e safadeza. Assumiu de vez. Vai! DJ Dino é demais. A tribo vem pro Tupinambá. Treme terra do Pará. A curtição DJ Toninho faz. E agora o rei vai tocar. DJ Dino. No altar sonoro. DJ Dino. Beijo molhado. Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino. É, o meu sargento chegou, Frejinha. Sargento, abre isso aqui com a gente. Chegou agora. Ele já disse que já vai levar o balde à mesa. Lá pro Caribe Show! Minha Bia tá na área! Alô, Carlinho, da oficina do Carlinho! Que tal você dançar essa? DJ Tom, carisma, juventude, alegria e sofisticação. Eu vivo, procurei, senti um grande amor. preferido dança, meu irmão. Procurava por alguém que me desse amor, mas sinto que você não quer. Vou até pegar mais aula com ele, olha. Um abraço pra vocês aí, FL! Está acompanhando o pai dele e na verdade já tá pegando aí as manhas. Alô, Tubarão, prepara aí que eu vou tocar mais uma e passar pra ti, ouviu? Seguidores. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Sente que eu não vou deixar você vir me usar. É, gente, a gente vai lá pro Caribe Show. A gente, na verdade, tem que levar o nosso búfalo lá pro Caribe Show. E lá vem até 5 da manhã. Ouviu, meu Sergito? Até 5, eu quero ver se tu te garante. Ou só chega, toma lá os 10 balde e vai embora. Deus, eu não te adestrua, meu irmão. Uma nova vida sem você. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Para todo o Brasil! Foi curtindo a carroça da saudade no Búfalo do Marajó. Com os DJs Tom Franjinha e Josias e o maestro Toninho.